Vem aí, dia 1º de abril, o maior queimão de ofertas que o Bazar do Professor Alcides já teve. Mentira de mês de abril. Não, parece mentira, mas não é. Dia 1º de abril no Bazar Professor Alcides até às 18 horas, produtos a partir de R$ 9,99 no maior queimão jamais visto em Goiânia, Aparecida e região. São ofertas arrasadoras nas quatro lojas Bazar Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Vila Brasília, Cidade Livre Centro, Garavelo e Jardim América. Brahma FM, a número 1 do sertanejo, que você gosta todo dia. Brahma FM, aqui toca. Toca. Na Brahma, toca saudosa, toca a rainha da sofrência. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Também toca na Brahma, o embaixador. Oh, saudade que eu tô. Essa aqui está estourada na Brahma FM. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra lá traumatizar. Você sempre ouve. Você ouve sempre aqui. Já que você não quer sair, como ruim da história, então fala aí. Você sabe onde ouvir. Imagina a hora que eu soltar dessa saudade. Esse choro vira sede e eu criar coragem. Não vai sobrar algo na cidade. É aqui na Brahma FM. É 95,9. A número 1 do sertanejo. Boa noite pra todo mundo. Segunda-feira começando, mais uma semana maravilhosa começando por aqui no nosso Happy Hour na Brahma FM. Sejam todos bem-vindos. Já vou relembrando vocês o nosso WhatsApp 629-8299-9590. Vem participando com a gente, vem ouvindo música boa, vem começando a sua noite muito mais que bem acompanhado. Hoje, inclusive, é Dia Internacional da Alegria. Então vamos começar essa semana alegre, com felicidade. Vamos começar o programa com uma dose de Luan Santana, Luísa Sonza, Coração Cigano.